Portanto, enfim, o que é que vai acontecer no mundo dos famosos, não é? Claro, não vamos falar na Bibi Apita, nem na Sinha Jardim, nem vamos falar nessas personagens, no José Castelo Branco, não. São personagens internacionais, mas ainda assim há muito mundo cor-de-rosa para explorar, não é? O mundo dos príncipes e das princesas, por exemplo, estará no seu melhor, então, a partir da próxima segunda, ou seja, já a partir da manhã, no programa Estação Central. Esta emissão do 3 em Ponto tem também uma particularidade. Eu não estou sozinho, ainda que esteja sozinho. Se é que não percebeu, eu vou explicar. Não é que haja outra pessoa nos microfones, mas a partir de hoje, não sei, deste espaço radiofónico, está mais alguém na equipa. Neste caso, Adriana Pequeno, que a seu tempo irá falar ainda nesta edição num pequeno publicitário, digamos assim, ao programa 3 em Ponto, antes não é. E vamos lá ver se eu consigo convencer a Adriana a juntar-se a nós numa emissão destas, aqui aos microfones da Antena Web, porque ela tem uma voz bonita e vocês vão ouvir então daqui a um bocadinho também. Tem uma voz bonita e não é só isso, como é lógico, não é só isso que faz a rádio, não é? Uma boa comunicação, uma comunicação sucinta, mas assertiva. Costuma-se dizer que quem muito fala, pouco acerta, portanto, quem pouco fala, muito acerta, presumo eu, não é? A Adriana é mais ou menos assim. Por isso eu estou a ver se eu consigo convencer a integrar também, ainda que vá, enfim, aos bocadinhos, não é? Mas vamos lá, a ver se ela se junta a nós já na próxima semana. De todas formas, a Adriana é a selecionadora desta escolha musical que eu vou apresentar aos nossos ouvintes. Já comecei, aliás, com a música Retratamento dos The Weasel. Uma edição que vai ser assim, vai ser uma música variada, mas que depois vai passar a ser temática ao longo das nossas emissões. Vou trazer então 4 temas e nós vamos ouvi-los já de seguida. São eles Just a Kiss, de Lady Antebellum, também All the Love in the World dos The Corrs, banda irlandesa, britânica, pronto. Como queiram, porque eu agora confesso que não sei se eles são da República da Irlanda ou se são da Irlanda do Norte, mas eu acho que são da República da Irlanda, não é? Eles cantam, eu sei que eles também têm uma música em cantão gaélico e o irlandês, agora não sei, isso deve ser na República da Irlanda. De todas formas, pronto, fica aqui então os The Corrs com All the Love in the World, também a voz fantástica de Celine Dion, que aqui não está sozinha, está com Jean-Jacques Goldman, o intérprete de Eras Tu, versão do Tony Carreiro, não é? Mas a música, ou seja, o Jean-Jacques Goldman foi o intérprete original dessa melodia. Mas pronto, Celine Dion então com o Jean-Jacques Goldman e o tema J'irai où tu iras. Uma grande música esta aqui, então, com estas duas vozes. É uma das raridades da cantora Celine Dion. Aproveito também para finalizar a música Love Never Fails, de Sandy e Júnior. Essa música mereceu uma versão portuguesa, ou melhor, a versão portuguesa é que mereceu uma versão brasileira, a inglesa, aliás. Mas pronto, vamos aqui ouvir a versão internacional desta melodia. Sandy e Júnior, que entanto já acabaram. Aliás, já mais para o fim já era mais Sandy do que Sandy Júnior. Depois cada um seguiu o seu percurso e pronto. Vamos então conferir estes 4 temas, abrindo esta sequência da forma como vos disse, ou seja, com Lady Antebellum, Just a Kiss, e depois então regressamos para mais música e mais alguns destaques aqui no Canal 1. I don't know. I just wanted to show you this. Don't forget about me, Joy. Lying here with you so close to me, it's hard to fight these fears. I didn't mean to wake you. Oh, that's okay. Mind if I sit next to you? Yeah, that's fine. I'm sorry, have we met before? I don't think so. I'm Joy. Oh, nice to meet you, Joy. I'm Brady. Sorry, I was sleeping and I had this funny dream. That's okay. I guess we all have those, huh? With a kiss good. I'm more than okay. I've got my ao domingo, 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. Chez moi, le vent se balance et le toit gratte le ciel. Les eaux détendent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour les temps, tes neiges éternelles. J'habite tous tes yeux brillants. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts en tout temps. Des caravanes et des voyages comme sur les déliants. Va pour tes cocotiers, tes rivages. Va pour tes lagons tout le balançant. J'habite où l'amour est un village, là où l'on m'attend. Estamos de volta depois de Sandy Jr. com este Love Never Fails. É uma música de facto que já tinha algumas saudades de ouvir até, já não havia há bastante tempo. Mas aqui está ela. Eu só vi aqui a versão brasileira, não é? Mas aqui está ela então. Deixe-me só falar-lhe em mais algumas coisas. Porque vamos ter aqui mais algumas novidades. Vamos ficar com os seguintes conteúdos. A partir da próxima segunda-feira também, ou seja, já a partir de amanhã, vamos trazer aqui mais um programa de produção externa. Ora, portanto, como os ouvintes sabem, nós temos aqui no canal 2 o programa Times, temos aqui o canal, no canal 1 a Máquina do Tempo, e temos também no canal 2 o Ouro e Platina e o Névoa. O Ouro e Platina, que é um programa diário, mas que vai deixar de ser já a partir desta semana. O programa Ouro e Platina vai ter como substituto o programa Central do Sertanejo. O motivo é simples, o programa é, apesar de ser sertanejo, bastante mais leve do que os anteriores, do que os programas de sertanejo que habitualmente temos aqui. Ou seja, é um programa que, pronto, que de facto tem música sertaneja, música animada e tal, mas é um programa muito mais leve e que realmente, pronto, é bom para as manhãs. Por isso mesmo, vamos adicioná-lo à nossa grelha de programação. E então fica assim já a partir desta segunda-feira a Central do Sertanejo aqui, aliás, no canal 2, peço desculpa, no canal 2, então, das 7 às 8 da manhã. O programa, que dá pelo nome de Ouro e Platina, passará apenas a ir para o ar ao domingo. E portanto teremos aqui uma redução de certa parte na produção interna, mas também uma redução nos programas sem locução. E a nossa prioridade, já que é o canal 2, é mesmo essa, é os programas sem locução. Neste caso há uma oportunidade de sair e vai então sair. Central do Sertanejo, então, a partir do próximo, a partir desta segunda-feira, então no canal 2 da sua Antena Web. Pronto, foi a parceria que se proporcionou, não é? Então, com a Central da Mídia, e que a partir da próxima segunda-feira trará também este espaço radiofónico que é o programa Central do Sertanejo. Então, agora, por falar em central, há mais três centrais. Isto agora é sim, estamos aqui. Ou mais quatro, até. Porque a partir, vamos lá por partes, a partir da próxima quarta-feira, vamos ter aqui a central do Axé, também a partir, portanto, de isto, quarta-feira às 4 da tarde no canal 1, já falamos disso ontem no Eclipse Total, quinta-feira vamos ter aqui também o programa Central da Biografia, também às quintas às 4 da tarde no canal 1, e por fim na Antena Best vai estrear na primeira quarta-feira de agosto, Conexão Central. E este programa tem uma particularidade, é que é uma produção Antena Web, ou seja, uma produção nossa que vai ser transmitida para todas as rádios afiliadas à Central da Mídia, tal como já acontece, ou tal como vai acontecer, por exemplo, aliás, já acontece com o Nevo, já acontece com a Máquina do Tempo, e vai também acontecer com o Refresh, com o Black Hits, que são programas que vão estrear a seu tempo na Antena Best. No caso, o Refresh, se não estou em erro, estreará já no próximo sábado às 8 da noite, mas vamos também dar conta disso na altura oportuna. Para já, aquilo que podemos dizer é que o programa Central do Sertanejo vai estrear então amanhã, às 7 da manhã, com Michel Ferrazini. Também na quarta-feira o Central do Axé com Marcos Filho, e depois também à quinta-feira o programa Central da Biografia, estes dois programas do canal. E amanhã também, às 11 da manhã, ou no espaço das 11 da manhã, a rubrica No Mundo da Fama, como já aqui foi referindo. Teria muito prazer de trazer outras vozes à nossa estação, mas para já ainda não é possível. Estamos a estudar, trazer aqui novamente algumas pessoas, vamos lá ver o que é possível. Para já, é assim que estamos. Vamos seguindo com mais música. Agora com João Pedro Paes. A música chama-se Mentira, mas é verdade, vamos mesmo ouvi-la. Permitam-me nesta edição uma outra melodia que se dá pelo nome de Ano Doftar Karlek. A música é de Mary Fredrickson, que é dos Roxette, é uma voz bastante conhecida dos Roxette, não é? É um tema que, sem dúvida, aliás, é uma voz que, sem dúvida, é conhecida. Ela que fiquei a saber, na semana passada, que teve um câncer, achei, não? Teve uma doença. E que obrigou a afastar-se dos palcos durante muitos anos. Realmente deixei de os ouvir, deixei, mas nunca tinha pensado que fosse por isso. Mas pronto, parece que estão de volta, já, aliás, já estão de volta, já ouvimos há dois anos atrás o novo single deles e estão então aí de volta com sucesso, com temas novos. Mary, esta música é mais antiga. Mary Fredrickson com este tema que vamos ouvir, vindo diretamente da Suécia, este Ano Doftar Karlek, e depois vamos também ficar com a música dos Kelly Family. É, de onde faz parte a Katie Kelly, não é? Kelly Family com I Can't Help Myself. E vamos acabar com mais uma musiquinha, que é, na minha opinião, uma das melhores da Shakira. Chama-se Ciega Sordomuda. Eu acho que esta música é daquelas... Eu acho esta música fantástica. Para mim é uma música fantástica. Tem... Posso explicar. Gosto da música. Tem aquele toque mesmo latino. E a voz dela é muito singular. Não, a música é muito singular. E pronto, vamos então ouvir estes dois temas. Estes quatro temas, aliás. E volto aqui um bocadinho. Não sai daí. Dá-me vontade de te ter a meu lado, vendo-te olhar para mim. Sei que estou apaixonado, mas não posso ficar assim. Deitado no rochedo, canto para ti. Como um pássaro livre que voa sem fim. Porque é que a vida nos trama quando alguém se ama? Ter de partir e não poder sorrir. Porque é que choras? Porque é que dizes o meu nome sem nunca me poderes tocar? Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar. Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de ti, imagino porquê. A cara a flutuar. Porque é que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina. Acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira, Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar. Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de ti, imagino porquê a tua cara a flutuar. Porquê que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina.

control myself. I am going crazy. And I love you, I want you, I wanna talk to you. I wanna be with you. And I love you, I want you, I wanna talk to you. Wanna be with you. I cannot change it, I'm sure not making it one big hell of a fuss. I cannot turn my back, got to face the fact, life without you is crazy. And I love you, I want you, I wanna talk to you. I wanna be with you. I love you, I want you, I wanna talk to you. I wanna be with you. Kiss me, thrill me, don't say goodbye. Hold me, love me, don't say goodbye. E pronto, cá estaremos com mais musiquinha. Eu gosto desta da Shakira. Este Ciega Sordo Muda. O programa está a chegar ao seu final. É um facto. O programa está a chegar ao seu final. Mas ainda assim, deixo o convite para escutar as próximas 4 músicas. Deixe-me só dizer que ainda vai estar disponível por mais uma semana o programa Eclipse Total, que tem a entrevista da cantora Tina T. O programa foi originalmente disponibilizado nem mais nem menos do que no sábado, quer dizer, nos casos até foi no domingo, porque devido ao calor. Pronto, foi disponível, está disponível no dia de sábado, dia 6 de julho, e estará disponível por mais 2 semanas, porque foi colocada ontem, a emissão do Eclipse Total com a entrevista à Marlene Costa. Portanto, quem quiser ainda pode acompanhar 2 programas com entrevista do canal 1, da Antena Web. E já agora, na próxima semana, vamos ficar com uma conversa com a cantora, aliás, com os RM The Street. Eu não vou passar aqui hoje nenhuma música deles. A seleção é inteiramente feita pela Adriana. Mas, de todas formas, fica esta ressalva. Vamos ter também então essa entrevista e também vamos falar novamente na formiguinha Leonor. Não é. Já falei aqui um livro uma vez, não no 3 em ponto, mas no Eclipse Total. É o livro de uma das nossas entrevistadas. E quem vai ouvindo a live já vai ouvindo a pessoa dizer que é escritora e, portanto, já vão tendo aí umas ideias de quem é que será uma das nossas brevemente entrevistadas para o programa Eclipse Total. Vamos pedir então com mais 4 temas. Vamos ficar com o José Tamayarami. Eu gosto desta música. Lori vai-nos cantar esta melodia bonita para casa. Vamos também ficar com uma música. Eu disse mais 4 temas, mas vão ser mais 3. Eu disse 4 e vão ser mais 3, peço desculpa. Vamos ficar com Sarah Connor, From Sarah With Love, e também a música Celebrity Sky. Aliás, Celebrity Sky. Celebrity Skin, peço desculpa. Celebrity Skin é de Holy. Esta música então que vamos ouvir nesta edição, no fecho desta edição do Eclipse Total. Do 3 em ponto, peço desculpa. A nossa equipa despede-se com um forte abraço. Um obrigado a todos aqueles que estiveram nesta primeira edição. Para a semana, há mais. Esperemos que às 3. Fique bem, bom resto de domingo e até ao próximo 3 em ponto, no dia 20. Se parlait peu souvent. years we were friends, and yes, I always knew what we could do. But so many tears in the rain fell the night you said that love had come to you. I thought you were not my kind. I thought that I could never fear for you. The passion and love you were feeling, and so you left for someone new. And now that you're far and away, I'm sending a letter today from Sarah with love. She got the love she is dreaming of. She never found the words to say, but I know that today she's gonna send her letter to you. From Sarah with love, she took your picture to the stars above, and they told her it is true. She could dare to fall in love with you, so don't make her blue when she writes to you. From Sarah with love. So maybe the chance for romance is like a train to catch before it's gone. I'll keep on waiting and dreaming. You're strong enough to understand. As long as you're so far away, I'm sending a letter each day from Sarah with love. Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.